me no go send a call to the waiting. No put up a shot in my chest. Who don't want me no go send a call to the waiting. No put up a shot in my chest. Marido, che sai da roda. Olha, che sai da roda. Se tem marido, che não provoca. Olha, só sai da roda. Se tem marido, sai da roda. Olha, só sai da roda. Se tem marido, sai da roda. Não me provoca. Sai da roda, se tem marido, che sai da roda. Olha, não me provoca. Não me provoca. Não me provoca. Não me provoca. Não me provoca. Não me provoca.